Alice! E aí, Breno? NBET 91! Josiel! É o nome da emoção! O nome do sucesso dessa festa de hoje aqui no Gol de Marcã! Fala, meu patrão Edilson! Fala, Cidinho! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Pra cima! Neto MT! R.A. Boutique! É do que Gold! O patinho mais famoso do Brasil! Do meu parceiro empresário Anderson! É a Duque Gold! É o patinho! Ricardo Chitores! O homem do Gado Estúpido! Penélope Charmosa! Do meu parceiro Olhão! E a Deise Miranda! Vai começar! O homem do baile mais famoso do estado do Pará chegou. DJ Patrese. DJ Patrese. E aí? Patrese. Chegou pra botar a galera pra fazer o caqueado. Detonando muito som no maior baile do Brasil. Vamos que vamos! E pra brilhantar o seu baile tem eles. A união que deu certo. DJ Marlon Beats e Neto MT. Neto MT. O maior sucesso do Pará está aqui. Surpreendendo e batendo todos os recordes de público e bilheteria. Comprove isso agora. O baile do Patrese chegou sem gracinha. Tana DJ Patrese e bota a galera pra fazer o caqueado. Bora! Joga, joga, joga, joga, joga pra cima. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga pra cima. Vai começar de verdade. Torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Torcida do Clube do Remo, joga pra cima. Então prepara, prepara, que o bode tá na área. Começa aqui, ó. Para que o bagulho é doido. Bora, Manu, batidão! Bora, Manu! Bora, Manu! Agora!

Não vou nem aumentar o som. Não cai, ó. Olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Vou fazer. empresário Renan Reis. Tá comigo também. Um abraço do Patrese, meu irmão. É agora! Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar, não sei de onde vem. E o quê? Eduardo, a Melissa tá comigo e vai no caqueado, caqueado, caqueado. E bota no caqueado, caqueado. Bota pra cantar essa parada agora. Vem, e vem, e vem, e vem. Vem quebrando, vem, vem quebrando, vem. Alô, Manu! Procuro as vozes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Rodrigo Silva, se dedicou e eu, moral do Jaderlan, brinquei, oh, se por comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de... Aí eu acho, Leão, oh, bora, meu irmão, me prova o contrário, volta aqui, e aí, Luan, dizem que te amo, não sou mais criança, perca as esperanças, cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama, fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor, stop, agora acabou, escute, você não merece, sonho acabou, e aí, sábio, desculpa, você avisa, já esqueça o meu nome, Fidalinha, alô, Gibson, alô, Paula, me pingo, fica louca pra te dar amor, agora esqueça, me esqueça, me não deu valor, me deixou só, você feriu uma criança que sempre te amou, sempre te amou, eu era maluca, louca pra te dar amor. Vou pra balada, solteira, agora, agora, agora vem pra cantar. Tudo que eu quero te amar de novo. E aí, Beatriz? Respirando agora. Sentir, ah. É minha, beijão pra você, mulher. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo, vem me ver. Porque dói demais, não faz. Olha quem encontrou o documento aí, ó. Faz tão bem. Karen Oliveira, Oliveira, né, isso? Pra mim. Eu vou ver aqui, por favor. Bora, ficha, ficha, ficha. Tudo que sinto por você, e faço esse... GD, eu chamei! Melhor da cidade nova! Você é meu bem querer. E agora? Eu me lembro de... Vemos toda... E aí, Douglas Cambicha? Tá comigo? Nossa história não pode acabar. A Maíse. Logo, baby, vem me amar. Eu... Xuna, né, do Pará. Do que... Aqui com a gente. Vemos todo aquele nosso grande amor. Alô, Rodrigo Dunha. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Mais uma! Com um simples olhar, eu me apaixonei. Recorda, vai! O amor aconteceu entre você. Agora dá pra beber uma, respirar um pouco, pô. É doida! A brisa do mar vinha nos envolver. E aí, meu gerente cachorro, Dani Betti! Sou a... do patrocinador oficial do baile NBET 91. Então pronto, fala cachorro doido. Como eu sonhei. Mais feliz. Não vai. Estou dividido. fones de serviço. A parada. Foi, irmão. Foi o dono, foi de celular aqui. A Cássia, a Nilda. Em qualquer lugar. A Sui também, o Chico. Será que eu sou? Da Marambaia. Cheira pra te... O Mailo Colar está na área. Pra você. E aí? Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido. Eu vou pra lua. E aí, Luizinho? Pode crer. Eu sou maluca. Tu é maluca. Maluca por você. Agora, agora, agora. Joia, porra! É o nome da emoção! Tá comigo! O DJ Vinícius também! O Super Som Digital de Bragança! É nóis! Leva! Quando te vi, o amor dentro de mim. E agora? Como um sonho me fez voltar a sorrir. Só as melhores, vem! E o meu coração bateu forte por ti. Hoje é aniversário da Natália também. Parabéns, Natália. Felicidade. Bora, amigo. Bora, amigo. E aí, o Osso Leão, hein, Nath? Renan Reis, só dá tu no CD, respeita. Bora, Jamaica. É o design. Depois, falou, Jamaica, faz um fly aí pra mim, por favor. Aí, entrega 3 semanas depois. Tá, é doida. Não é de graça não, desgraçado. Só pra cima. E agora? Sal pra caramba, tá doido? Mas é meu amigo, é do setor. Agora passo. Quase não sai o fly do aniversário do Patrese. É doido. Escrevi para um dia. É Jamaica. Olha o Potter. Para Potter. Eu te amo, viu? E agora? Voltar pra mim. Eu vou revelar um segredo teu. Vocês estão demais. Dá pra você. Deixa eu beber uma aqui. Beber não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém. Mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Eu me quero fazer. E aí, meu produtor Rafael? E agora eu... Um dos melhores do estado do Pará. Fica só... Produtor do baile agora! Me esconder! Segundo! Não tem sentido! Ainda, Marcena! Oh. Bora, Leão! A torcida do Remo quer quebrar o Austin! Não! Eu que é padrinho! Vou ficando por aqui! Fica pra mim! Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo! Açaí e pimenta! Pra sempre comigo! Gostou, né? Pega, mano, quando mandar o celular... Revelar! Acende o celular, não fica com pena da bateria, pelo amor de Deus, não dá pra ler nada. Tô velho já, diga você. Agora ali, ó. Todo mundo junto e misturado. Com Jamais. Pô, já vem com patrocínio desse, diga só. Eu ainda não sei. O Ciro da TJ também. Advogado Muxis. Alô, Ciro! Ciro é considerado. Chila, sem o celular. Tá no meu coração. Eu me quero pros eventos, sim. E o quê? E agora eu te quero só pra mim. Se quer saber, amo você. Vai! Vai! Chama! E aí, Gustavo? Apaixonado. Não pebas comigo. Chama mais uma do DJ, já sabe. Bora cantar, bora cantar. Eu vi. Tá muita pressão. O Coelho e o Anderson. Tá comigo, alô, Coelho. Coração querer. Já me envolvi com outras, mas não. E o que? E o que? Esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota neném, se não for você, aí. Não vai ser. Daquela sentadinha que tu tem. Bota neném, bota neném. Luan, gerente também. De Blues. Eu vou consertar. Bora lá. A Beatriz. Daquela Rodrigues. Que tu tem. Cris Furtado. ligado também. Tá todo mundo na área. Você não vai ser ninguém. Diferente de tudo. Diferente de todos. Mais um nome pouco eu esperava por isso. Ai, morreu pra lá. Damião, DJ Ives. Vai! Novinha, faz é mó tempão que eu tô. Empina, empina, empina. Com as tá bom já. Tá mexer bebê, ligação. Tô ficando tarado. É doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. E em nome de Espada Sal também. Quem diz? Patrocinador do bar. O nariz só não pode se apaixonar. Vai beber na moral. Você diz só não pode se apaixonar. Aqui abraço toda hora. O nariz só não pode se apaixonar. Você tá numa sentença, não pode se apaixonar. E a Dani senta, senta, senta. E aí, meu patrão Edilson? Alô, Manu. A Poliana, Rafael. Sem parar, velho. Na primeira dama. Chega, o filé, a Jéssica também. Que bicho aqui, ó. E aí, carioca? Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tudo. Com as amiguinha, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? E a galera vai dançando. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Quem tem amigo viado, faz barulho também, porra. Quem tem amiga sapatão, dá um grito! É agora! E aí, meu gerente Murilo? Pra cima, meu irmão! E aí, Luciano? Pra casa de uísque! É agora! Quando eu passo de ralhudo, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só dá de ralhudo. E aí, Luizinho? E quando chega eu digo... Luizinho louco. Gosta de gasolina. O Biro do Guamá. RD. E a Rocinha também. Toda a tropa do Paraná. Quando eu ligo... No paredão. As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. O baguinho do patrão. Só porque eu digo assim. Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Seu gostoso. Seu gostoso. O burro é essa? Gostosa, de cor. Na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa xota, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga. Piroca na minha piroca. E aí, coelho do comércio? Minha e aí, Anderson Cosmo? Gostosa, você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa xota, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga. Da minha boca, tu não vai ouvir, te amo. Bandida da quebrada, bota pose no malandro. E sentei, já tá babando. Fusei pra poucas ideias. E aí, Brasil? Acertando. Vou socar, socar. Deixa no escurinho aí, Brasil. Socando, aproveita. Deixa no escurinho. E cai de boca. Boa! Vou socar, socadinha. Que delícia. Vai socar, aproveita. E deve cai de boca. Boa! Vou socar, socadinha. Que delícia. Vai socar. Cara de braba que mina maluca. Agora gira, Brasil. Tô na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar. Vocês! Daquele jeito. Mochila nas costas, radinho na cintura. Traz, mano, puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Uai. Só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. O Ellison também. Trás. Da Sacramento. Alô, amigo paraense. Só caçando, só caçando. Puta, bonézinho pra trás. Só caçando. Puta, só caçando, só caçando, só caçando. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando você tão enquanto eu assim. E aí? Melhores amigos, pode postar aquele vídeo. E aí, meu parceiro Léo Cadeirante? Para... Seu amigo particular do Patrese. É o Léo, meu irmão! Faz a pose. que eu tô vai. Gravando. A Rayane Santos também. Agora vem. Ah, velho, não dá. Dá pra ver isso aí. Olha o flash que eu tô gravando. Você pegando o boquete. Faz a pose. Olha o flash. Açaí do Cametá do mochila. Chegou um litro lá em casa. Tá doido, né? Faz a pose. E aí, mochila? Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto. Lá vai! Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara. Nós bota elas pra mamar. Mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar. Vocês, vocês! Depois quer contar vantagem. E agora? Quando que é o pegador? Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Lá vai! Boca de peixe. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Lá vai! Joga pra cima aí! O bagulho é doido! É agora! Só quem tá feliz, só quem tá solteiro! E bate na palma da mão, na palma da mão! Torcida do papão, torcida do papão! Assim ó! É bicolor, é bicolor! É bicolor, é bicolor! Bora começar, bora começar! Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí, bem alto. Torcida do Papão, dá um grito aí! Agora chama, chama, chama a torcida do Leão, na palma da mão! Torcida do Leão, na palma da mão! Torcida do Leão, na palma, assim ó! Torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu, aê! Torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu, aê! Tem alguém do Flamengo aí, tem? Tem alguém do Corinthians aí, tem? Vambora, vambora, pra cima, pra cima! 3, 2, 1, vai! Toca tudo pra peso e agora! Quem te vê passar por mim, e o quê? Não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu. E é pra sair do chão. Eu vou baixar o som. Na certeza de um amor. E aí? Nada. Vocês! Foi sem ter teu carinho. E é pra cantar! Eu me sinto sozinho. Eu me afogo em um, dois, agora! Por favor. Por favor, Brasil. Por favor. Por favor. Por favor. E aí? Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Pode apagá-la. Pode apagá-la. Pode apagá-la. Deixa no escurinho. Pode apagá-la. Joga o celular pra cima aí. Apagá-la. Acende o flash. Apagá-la. Joga o celular pra cima. Apagá-la. O isqueiro também. Apagá-la. Que o bagulho vai endoidar agora. Apagá-la. Joga o isqueiro pra cima também. Acende tudo. Apagá-la. Que o bagulho vai endoidar. Apagá-la. Acende. Apagá-la. Acende. Apagá-la. Acende. Apagá-la. Acende. Acende. Pode acender. Pode acender. Pode acender que tá ficando bonito. Cuidado com o maconhaque. Pode acender, não. Jamais tá de olho. E aí? Joga pro lado. Joga pro outro. Joga pro lado. Joga pro outro. Pro lado. Pro outro. Pro lado. Pro outro. E quem gosta? Quem gosta de fazer fumaça? É Jamais! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, nosso é o baile. It's all we gon' say. We gon' rock until the wheels fall off. E agora? Say, for my to be acting too bold. O baile, baile do Patrese. The next episode, hey. Você e você. Hey. Ai, rapaziada. Só você, Jamaica. Só os usuários. Canta comigo. Hey. Bem alto. Comigo agora, no ritmo. E aí? Gil, vem, que vem. Demorou forma. E agora? Recorda. Vai guardar isso aqui. Pra cima. Um, dois, três. Vai. Eu queria mudar. Eu queria mudar. Eu queria mudar. Eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim. Fazendo a correria. I want to break free. Lava. I want to break free. You can. Tivesse pensado, é foda o baile. Talvez hoje eu não estaria. O baile de uma cela no pátio. Patrese. Numa triste tarde. E aí, Renan Reis, é foda, mano. Pra cima. Quem não sabe é triste. Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme. Veja as fotos penduradas na parede. De madrugada, quem deve é que treme. Chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da cadeia é matar. Isso é bagulho, é no martelo. Agradeço pela visita. Graças a Deus. Ainda tenho família. Tenho os conhecidos. Tenho uma pá de mano. Na rua reside uma pá de mano. 15 anos pra puxar de detenção. Latrocínio na ficha de um ladrão. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. A gente toca tudo! E lá vai! Sai do chão, papai! Se eu não tenho, então bora! Na minha quadrilha. Só na minha não tem nada. Pô. Na minha quadrilha, na minha quadrilha. Lá vai! Só tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada! Joga, joga! Moçada. Só na sanfonada, só na zabumbada. No batidão, no batidão, no batidão. Quem tem amigo corno dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho. E joga, e joga. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma, na palma, na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem tá solteiro dá um grito também. Três, dois, lá vai! fiz uma fogueirinha. Tomou conta do terreiro. O Patrese que chegou. Lá vem a Miss. Lá vem a Miss Mabel. E agora? Olha Yuri Henrique se rasgando de tudo. Sedução rachista. E agora? Ontem sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossacô. E o quê? Ontem sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossacô. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem cá dançar, Cossacô dança agora na dança do Cossacô. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. E aí? E agora? Patrese, o baile, em DJ Patrese. O cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. E na batida do chicote. Um galope à beira-mar, meu cavalo alazão. Louca tremedeira. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Lá vai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca tremedeira. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca tremedeira. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Tu tá mole, burro, é aqui, ó. Joga, joga, joga. Chega o burro e empina a bundinha nessa. Vai, burro, agora. Ó, ó. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração. Ali do Patrese. Bora, Thiaguinho. É só bebida. Empina, empina, bom, empina, empina. Por causa de um coração gelado. Amor e raio. Aí o Astro Leão. Lado a lado. Do jeito que tu gosta. Tratos e quadros, tudo quebrado. Vocês! É o que tá tendo. E agora? Pedaço de amor pra todo lado. Vai sofrer pra lá. Não tá me atendendo. E o quê? Ai, que vontade de tacar meu celular. Tem que ter parede. Oh, baby. Entendi. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Aê, aê. Após o sinal. Após o sinal. Cara, olha o bico. Que eu escuto. Calma, tigre. Um livro pra ela. Fazer isso sofrer, vai. Não. Que pena é eu depois. Cara, após o sinal. Com o dinheiro. Esse seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. E aí, maionese? E essa esposa? Aqui presente com a gente. Chora. Seu irmão chegou de São Paulo, tá no rock doido. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. O quê? É só bebida quente. Coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. E aí, Mailo Coralho? Carretrato. Tá comigo também? Quebrado. O homem que dá mal falando, o baile do patrão. Homem não. É o ele ou ela? As duas. Passo de ex-amor. E aí, Mailo? Do lado, tá doendo. O quê? Tá sofrendo. E ela não tá me atendendo. Liga pra ela, de Silva. Entendi. Ai, que vontade de tacar meu celular. Tocando tudo, Thiaguinho. Thiaguinho tá gravando tudo. Cê desastre do gol de Martã. É namorado. Gerente Murilo. Um dos melhores do estado do Pará. Vamos, gerente. Diego Sanchez. Eu tava aqui pensando, imaginando. É Pitbull. Meu cheiro. Na boca. Pra te deixar louca. Sonhei com... Tite Murilo tá apaixonado, é? Vendo sua atenção. Cadê ele, mano? Pra eu te falar. Deixa eu fazer. O quê? Deixa eu contar pra você. O que eu faço com bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixa eu falar pra você. A Bia Brasil. É, deixa eu. O Janderson Gabriel também. É, aqui com a gente. E o Bill desguiado. É, o que eu faço com você? Deixa ele chorar, pelo amor de Deus. Eu vou jogar você na minha cama. Tirar sua roupa, chamar de meu beijinho. O Thiaguinho é um fofoqueiro. A louca, puxar o seu cabelo. Pior fofoqueiro do bairro, Thiaguinho. Enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama. Tirar sua roupa, chamar de meu beijinho. Olha essa aqui que eu vou tocar, não tô nem vendo. Agora. Pra ver se o meu fogueteiro vai amar hoje. Bora, meu fogueteiro. É hoje, se não for hoje. O Tique MK. É agora. Ele gosta dessa. Lá vai! E o quê? Tô fazendo amor. Tá doida, né? Vai! Peraí, porra, não faz sofrer. Pagodão! Acorda! Isso aqui é muito top também! Lá vem! Bateu saudade. Lembrei do tempo em que a gente se amou. Era verdade, eu nunca perdi. E aí, Léo Cadeirante? Ele é só primeira dama. Agora entendo. Esse casal aí do baile do Patrese. O tempo. E Léo? Um abraço a você, meu irmão. Você é considerado. Daiane, um abraço, que é beijo, que é amor. O que você quer, meu amor? Eu não sei, você. O quê? Me arrependi. Você! Deixa. Deixa tudo como tá. A galera tá pedindo. Vai. Eu não poderia tá feliz assim. E o quê? Só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde. Como é que é? Essa vontade de você. Gol de Martão, baile do Patrese. E na sua cara eu sou. Patrese. O que é mais gostoso que. Deixa a baile a prioridade. Toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei. E aí, fortíssimo Gibson? Cadê, garoto? É foda imaginar a gente. Cadê a Paula, hein? Alguém mais ser. Vai! Que a gente junto não tem pra ninguém. Oh. O quê? Que a vontade sincera. Chegar, querer ficar, sei lá. Você poderia estar em outro lugar. Eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente. Ah, não. A gente não vai errar. Pode, Martão. Se a gente errar, lá vai. A gente foi feliz tentando acertar. Pra lá. Ah! E agora? Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi. Chorando baixinho pra não me acordar. Jota Moraes. Se estiver precisando de amigo, é o nome da emoção. Vá. Presente alguma coisa comigo. Os melhores eventos do estado do Pará, do Brasil, do mundo. Quero correr. Jota Moraes. De um dia. Fechado com o baile do Batré. Ah. Jota Moraes. Escolhi você pra ser é mulher. E sou tão fiel à relação. E o quê? Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Então vai. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. J. Moraes, sempre os melhores eventos, tá fechado com o baile do Batrense. Um abraço aqui do Batrense, J. Moraes, tamo junto e misturado. Vindo pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Agora. Se tiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. E agora? Passei por cima dos problemas. E aí, Foguinho? Fantasminha! Mas não fui pra você. Tentei ser o cara perfeito. Eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. E aí? Até que durou. Me diz o porquê. Doeu tanto. E aí, MC Monteiro? O Douglas Cambicho? O Luciano Queiroz? E Marcarenha? Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Sentia o que faço com os planos dos próximos anos. Tudo que eu não sei. Pega o merda. Eu sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. E agora? Só eu senti amor. Fala de amor, meu velho. Aqui ela, meu amor. Um. A gente não pode fugir disso. Não tem jeito, né, cara? E a boutique MK? Vambora. Aqui, ó. Uai! Melhor em mim. Tudo bem, vai ser melhor só. Essa é uma chute. Mailo Colar. Assim, começando. Só o valor de levar o bar. Vestir o nó. Cascar. Sonho. Bora. A gente devorei pra terminar dó. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar. E aí? Tudo isso é uma ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. Tem que aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida detonada. Te explica. E a beirada, beirada. Talvez a gente se encontrou na beirada. Mabel. Mabel. A gente não consegue dizer nada. Nem o que. Patrese, DJ Patrese. Eu vou caminho, mesmo do teu lado. Eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não. Beatriz Rodrigues. Nada além do que. Haja ela chorar pra ir. Deus, melhor eu e tchau. Melhor o final. Hit and run, Scuzzy Big Bass alongside of me. começar. E o que? E o que? Por ti. Olha a mochila. Vai, mochila, vai. Vai dançando. Por ti. A Karina Tavares. Acende o celular, mochila, pelo amor de Deus. Não dá pra ler nada assim apagado. Eu cresci. Lá vai. E com esse amor. O baile do Papense é bagulho doido. O baile do Papense. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. E a segurança nota mil aqui no Martão. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar esse sonho. O sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos juntos. Vai indo pra trás, é. Nós estamos. E aí, Wanderson? Da Pedreira também, o Rodrigo do Una. Galera com a gente. Tamo junto e misturado, meu irmão. Galera do Una, da Pedreira. Fortíssimo Gibson, vai beber, só vai namorar. E toma, e toma. Alô, Paula do Beco. Vai no caqueado, vai no caqueado, vai. Galera quer cantar sal, né? Então bora. Pode, é demais, tá sexy ela. Você não deu, merecia você. O meu coração chorou. Parceiro Léo Cadeirante, ele que gosta da sequência. Ele é sua esposa. Aí, Léo! É lá vai! O mais louco e lindo romance que já existiu. O quê? Junto eu que só quer pra sempre amar. Vai Brasil, vai Brasil. E não vale a pena. Canta, canta. Bem na moral. Ei. Patrese, Patrese. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Liga. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E agora? E o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou. Lá vai. E a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. DJ Patrese!